Direi aos meus, está bem, vamos viajar. Tens cada caracol, mar trincado, bolsa cheia de nada. Ajoelhado no vaso, se vomita aos problemas, chorando por ter que vomitar. Fada, ouça o meu pífano, diga ao rei que fico. Mesmo que forem alcoólatras, todos à volta da masmorra. E no final tenha vivido seus problemas intensamente, para que se possa ter vivido também as alegrias. Direi aos meus, está bem, vamos viajar. Tens cada caracol, mar fincado, bolsa cheia de nada. Ajoelhado no vaso, se vomita aos problemas, chorando por ter que vomitar. Fada, ouça o meu pífano, diga ao rei que fico. Mesmo que forem alcoólatras, todos à volta da masmorra. E no final tenha vivido seus problemas intensamente, para que se possa ter vivido também as alegrias.